917, passa nível 160, chama Recife, frequência 128, décima 8, bom dia, boa noite, 917. 28, obrigado. Prossiga. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição meia dúzia do pátio 1. Estou autorizado, deixa eu vir para ingresso no pátio 1, no Juliette Fox. Sim, senhora. Na DLF igual 7653. Confere, passando agora a Duna, livre sinal na LF, torre 118, meia dúzia, voo 7653. 7612, boa, certo. Dois Salvador, igual 7653, sinal DLF. Voo 7653, livre voo, soma 0, vento 090 graus, 062. Gente, autorizado, pouso, gol 7653. Gol 7653, Alô 30, livrando direito da táxi via Alfa Juliette para o gate 10. Alfa Juliette para 10, Gol 7653. Whisky Juliette Fox pronto para o ingresso. Tem livre ingresso, agilizando na medida do possível até o gate 6. Sim, tchau. Whisky Juliette Fox, reboque finalizado. Sim, então boa noite, Whisky Juliette Fox. Boa noite. Boa noite.